Fugindo da lava que andava franca, Sirion e Tuizin subiram para as proibidas montanhas de Baial e se esconderam em uma gruta. Na gruta encontraram um jovem e garboso rapaz chamado Cassito. Bailam estaltos fluidos na graça flébil da tarde. Bailam em saltos fluidos na graça flébil da tarde. Adeus, meninas violas, mas o goleiro alvo explode num fulgor que salva o gol. Insultos, glórias, estertores, menino que me recusas, tua verdade em cruzeiros. A massa bruta cisgueira buscando os relógios. Onde andam os perdões? A dor fugiu para as ilhas, enquanto a noite nega. Enfermos e agitados, corpos, corpos, corpos. Olha a cabeleira do Cassito, será que ele corta? Será que ele corta? Bom, daí no término da canção, o Cassito falou pra eles, chamava João Souto Cabreira, e resolveu se unir a eles pra eles irem invocar o anticristo. Mas antes disso, ele sugeriu pra eles que fossem lá pra Rolavras encontrar o fazendeiro vagabundo, cantando uma música que nos remete a anões indo voltando para casa depois de minerarem numa mina. É, todos sabem qual é a música. Eu vou pra casa agora, eu vou pra lá, pum pum pra... Bom... Com os meus amigos, vou pra Rolavras todo fim de semana. A estrada é longa, o tempo é curto. Vou encontrar o fazendeiro vagabundo. Bom, e daí o Cassito mostrou pra eles a música que ele tinha feito através da tecnologia digital, que infelizmente é acessível para todos. Maldita inclusão digital, como diriam os mais exaltados. Bom, e a música era muito artesanal. Bom, mas enfim, eis a música do Cassito. Ao término desta música, Tuzinho e Sirion ficaram muito irritados e resolveram matar o Cassito. Então afogaram ele no pântano e depois deixaram o corpo dele para os ETs pegarem e levarem para o espaço. Bom, explicaremos o que houve com o Cassito mais tarde. Sirion e Twizin decidiram ir para Porto Alegre atrás da terceira parte de Paperboy, aquela que havia entrado na faculdade de Direito. E eles foram para Porto Alegre montados em uma moto. Fechados e trancados. Sim, pois a entrada na cidade só era permitida àqueles que falassem com o rei da cidade. Foi quando ao longe avistaram um rei que se aproximava em sua carruagem real. Chamava-se Fló. Disse então: "Vocês não são autorizados a entrar na minha cidade, pero les tocaré una música. Ouçam e aprendam." Se abriu e o absorveu. E os portões da cidade ficaram abertos. Os heróis, cautelosos, entraram rindo e falando alto. Thank you. Nas tortuosas ruas da cidade, encontraram uma drag queen que lhes pediu para entrar em um porão. Dentro, havia um secreto boteco onde se reuniam os conspiradores anti-floco. Não ouça o projeto Floco, projeto Floco é muito ruim. Se você ouvir o projeto, você vai ficar assim. Ao reconhecerem os heróis como aqueles que haviam eliminado o Floco, os conspiradores se levantam e o saúdam. Ituizinho é proclamado o novo rei da cidade e é guiado para o Palácio do Piratini, passando pelo Parque da Redenção, aonde ganhou a coroa real de Lobos. Bom, e foi isso. Depois disso, o pessoal voltou a sentar em suas mesas e tomar os seus todinhos, todos. Menos um homem meio baixo, que vestia uma roupa vermelha e tinha um grande bigode cortando sua cara. O homem chegou do lado do Twizinho e falou assim pra ele: boa noite, eu vi vocês e gostei muito da apresentação de vocês. Eu queria convidar vocês para fazerem uma turnê comigo pela Cidade Baixa. Eles andaram pro lado, olharam pro outro, sentaram pra ver uma exposição, beber uns trecos e Fizeram o caralho a quatro. E elas foram nisso, depois o Mario convidou eles pra uma coisa mais pessoal. Convidou pra irem num estabelecimento que ele tinha. Que, como ele próprio definiu, era um puteiro da farrapos. E eles foram lá. E... daí o Mario chegou lá, chamou as empregadas dele. Toma, profissional, liberado. E... bom, ele começou uma mistura de discurso com... Bom, e daí depois dessa aventura super nintendiana, ou só nintendiana, ou como é que é, Xboxana, bom, depois dessa aventura recomeçando tudo do princípio, não sei se cortarei a parte anterior ou não. Acho que sim. Os nossos heróis acordaram no chão. Mas de onde era esse chão? Eles não sabiam. Era o Sirion. Tava sozinho, como sempre. O Twizin, que tava... ele acordou já. Já acordou com a irmã guria. Acordou assim e pá. Não sabe direito como. e o Matheus Berinca, que depois foi absorvido por um buraco negro. Daí eles olharam em volta e perceberam que estavam na Casa de Cultura Mário Quintana. E foram lá, deram uma volta, era de tarde já, imagina, e o Mário tinha sumido, muito importante. Deram uma volta e... Após serem expulsos do Mário Quintana por um enxame de poetas, Sirion e Tuizin, nossos protagonistas, lembraram de sua missão, que era achar a terceira parte que com eles compunha o anticristo. E assim subjugar o reino terreno. Reino do Inferno, governado pelo Anticristo em si, Anticristo, Anticristo. É, e assim, Sirion e Tuizin perceberam que o tempo era curto. E percorreram toda a cidade de Porto Alegre, da Protásio Alves a Oswaldo Aranha, de início, e em todas as ruas do centro, da Borges de Medeiros a Castro Alves. E seguiram por todas as ruas que partem lá do Oswaldo e vão até a Independência, e foram da OSPA ao Teatro do SESI, e foram do Campus do Centro ao Campus do Vale, e foram também da rodoviária ao aeroporto a pé, e perguntavam pra todos: Onde vamos achar o anticristo, o anticristo, o anticristo, para subjugar o reino da terra ao rei do inferno, no inferno. E tanta confusão fizeram nossos heróis, que foram expulsos da cidade. Twizin foi destituído de seu cargo vitalício de rei, e Sirion e ele foram exilados para Novo Hamburgo, onde não poderiam, não mais poderiam, através do anticristo chegar a Paperboy, e através de Paperboy chegar ao anticristo. Ao anticristo. Deportados de Porto Alegre e perceberam que nunca mais poderiam reconstituir o Paperboy e assim dar luz ao anticristo. E a tristeza foi tanta, que eles resolveram se fundir em um só ser, para tentar resolver um as incompletudes do outro. Criaram assim Sirizin. Mas na distante cidade de Viamão, Sirizin conheceu a solidão infinita. Tão triste só ficou Sirizin, que resolveu cavar um poço e se enterrar dentro dele. E no fundo do poço tem um poço sem fundo, onde se ouve os ecos dos ecos do mundo. Dizem também que no resto de eco tem um som surdo-mudo, onde morre o sonho de um sono profundo. Exatamente, o sonho de um sono profundo. Bom, assim, como dizer, assim morreram os sonhos do Sirizin de subjugar o mundo ao demônio, e ele pareceu se derreter na própria desilusão. Pois, quando se percebe tristeza infinita que permeia cada ser, ali no fundo do poço, naquela infinita tristeza, que era uma tristeza que não lembrava tristeza, mas lembrava a própria morte, falando assim como carioca morte, porque eu julgo que só o carioca tem a plena consciência do que é morte, por razões que não serão esclarecidas agora por falta de argumento. Bom, mas ali no fundo do poço, o Sirizin, que era um leão entre Sirion e Sirizin, lembrou de uma frase. E a frase era: onde tem vaca, tem ET. E assim que lembrou da frase, o Sirion sorriu pensando, raciocinando, né, concluindo que nem sempre onde tem vaca tem ET. É, nem sempre onde tem vaca tem ET. Bom, mas o importante é que assim o Sirizinho redescobriu a alegria. Porque a alegria sempre tem de ser redescoberta, ela é um estado, né? E alegre, o Sirizinho começou a cavar pra sair do poço. Ele saiu... Errou a porra do Paperboy. Mas o que aconteceu com a porra do Paperboy? Quando ele saiu, ele viu o Paperboy, o anticristo, de mãos dadas, esperando ele. E também viu atrás deles o mundo em novas cores, que eram as cores de abril. Ou de setembro, que também é um belo mês. Ou de maio, que também é um belo mês, por motivos vários, que eu também não explicarei aqui. Tá, tô... bom. E daí ele viu lá o anticristo de lá sorrindo e foi lá e abraçou ele. Paperboy foi pra Rolavras. Mas onde fica Rolavras?